casarões antigos, até os melhores amigos. O que vivi, o que passei, ainda trago comigo. Lembranças foram só o que restaram pra mim. João Teodoro, JJ, Carnot e Tariri. E eu cresci vendo a maldade do lugar. Antigo Bronx, o que me fez relembrar. Saudade dos irmãos que morreram no crime. Um alerta os que ficaram, isso aqui não é filme. Então se liga, vejo que sobrou o que restou das antigas. 370 viatura de polícia. Sica era nós que pulava portuguesa. Pra curtir festa junina, arruma treta com certeza. Mas que beleza, o tempo foi passando e eu adquirindo experiência com os manos. Linha do trem, o cenário ideal. Empinava pipa, pichações no vagão. Lembra? Só lembranças restas. Das boas quermesses no Orestes, várias festas. Toque de dança, o salão da quebrada. Sentirei saudades, recordações da madrugada. Sinto saudade dos tempos que passou. Sem atrasei o lado de ninguém. Corro pelo certo também, Carnot e Tariri tá bem. Várias batalhas travadas, vitória, lutas e glória. Na ordem do sistema, várias vezes na mira da bala. Agora quem é que vai morrer? Vem na lembrança e era assim. Canindé, zona norte, Bronx, muita coisa eu vi. Tipo irmãozinho que falhou na missão. Não teve palavra, pilantra, canela, deviu, não pagou, correu. Você paga com a alma, mente facinora. Criada para o crime com 12 anos de idade. Estão com os primeiros calibres. Muitos aliados se foram, Canindé tá ligado. No passado só loucura, vários cortiços armados. Sinto saudade dos tempos que passou.